Salve Mortal! Yeah. Lavamos o rosto, lavamos a alma e lavamos nós, desatando os nós, apertando os passos, trocando olhares, economizando abraços, já que eles são tão escassos em tempos de barbares, eres de paz ou diares, não sejamos radicais, afinal, se não amares, amares que vem demais, amares que vem de trás, formando uma onda capaz de jogar tudo pelos ares, flechas atingem meus calcanhares, mas não sou Aquiles, mas não sou aquilo que pensardes, covardes, seu caráter não se mede em awards, nem no valor dos seus credit cards, por isso que você se perde, loser, já tá ficando tarde, você despegou o Fred Krueger, com o flow mais afiado e agressivo, no beat do mortão, pra mostrar que ainda tô vivo, deixem falar, larararararararara, deixem falar, larararararararara, o ritmo não está morto, onde a poesia está em brasa, brasa, o ritmo não está morto, onde a poesia está em brasa, brasa. Aqueles que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Poesia, filosofia e história, se pro estado é matéria opcional, aqui é obrigatória. Porra, desculpa o alto palavrão, mas às vezes faço igual o meu país e falto com a educação. É que pra falar com o nosso alto escalão, tem horas que só me vem palavras de baixo calão, irmão. Eu sei que a vida não tá pronta não, mas às vezes é na contramão, e a gente encontra a mão. Eu tive que ter muita calma nessa caminhada sozinho na estrada. Eu não via nada, mas sei que a luz só é dada depois de muita contração. Disseram que não ia dar, me senti fraquejar e dobrar o joelho, mas resolvi caminhar e não parar até cruzar o mar vermelho. Nem que eu morra por esse motivo, até porque se cê não tem pelo que morrer, então por que que cê tá vivo? Ha! Deixem falar, larararararara. Ha! Deixem falar, larararararara. Está morto, onde a poesia está em brasa, brasa. O ritmo não está morto, onde a poesia está em brasa, brasa. Estamos vivos, estamos vivos. Pode acreditar, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. Pode acreditar, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. Pode acreditar, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. Pode acreditar, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. Pode acreditar, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. Pode acreditar, estamos vivos. Apresentando aqui, DJ Mendes. Ítalo Beatbox. Rafa Braga. Estamos vivos, é isso mesmo, ó. Show livre, satisfação pra quem não conhece. Essa música foi com o beat do Mortão, que tá ali, parceiro, é muita maestria. É isso mesmo, é ritmo e poesia. Satisfação pra quem colou, é isso aí. Fábio Braza no show livre, mandando o free. Vou me despedir, esse é o rap e o rap vive. Satisfação, irmão, Fábio Braza no show livre, então. Estamos vivos, pode acreditar, estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos. Pode acreditar, estamos vivos. Valeu.